Cuida do seu homem se não vou roubar. Eu sou rapariga, sei o meu lugar. Se ele me procura, sabe onde encontrar. O homem também gosta da mulher de rua. Você tem que entender que a vida é mesmo assim. Digo em mim que eu gosto mais de mim. Não adianta reclamar se eu destruir seu lar. Meu amor vingou, vai ter que aceitar. Rapariga eu sou. Se ele nem me procurou, o que é que eu posso fazer? Eu só quero te dizer, não me banal a mim. Os homens são iguais, por isso estou sozinha. Essa é minha sina, pense entender. Rapariga eu sou. Se ele me procurou, o que é que eu posso fazer? Eu só quero te dizer que a culpa não é minha. Os homens são iguais, por isso estou sozinha. Essa é minha sina, pense entender. Cuida do seu homem, se não vou roubar. Eu sou rapariga, sei o meu lugar. Se ele me procura, sabe onde encontrar. O homem também gosta da mulher de rua. Você tem que entender que a vida é mesmo assim. Vivo em mim, quem eu gosto mais de mim. Não adianta reclamar se eu destruir seu lar. Meu amor vingou, vai ter que aceitar. Damn, pai, cheiroso. Rapariga eu sou. Se ele me procurou, o que é que eu posso fazer? Eu só quero te dizer que a culpa não é minha. Os homens são iguais, por isso estou sozinha. Essa é minha sina, finge entender. Rapariga ele me procurou, e o que é que eu posso fazer? Eu só quero te dizer que a culpa não é minha. Os homens são iguais, por isso estou sozinha. Essa é minha sina, tem de entender. Deixe seu marido vir me procurar.